Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Lá vem a procissão, toca o sino, late o cão. E todo mundo corre, todo mundo morre de pastra na mão. Foi de pastra na mão. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Em cada rosto uma expressão, em cada bucho a digestão. Enquanto o velho me pede pão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, creditai nossas dívidas, assim como não nos perdoam nossos credores, não nos perdoam nossos credores. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia. Semeia, semeia, sementes de ferro, semeia. Acabe, Paulinho, acabe. Sementes de ferro, semeia.